Ele veio do Egito, construiu sua pirâmide num tempo muito antigo. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, escolheu a Boache pra construir sua pirâmide. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, construiu uma pirâmide revestida de granito. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, construiu numa colina pro seu túmulo ficar bonito. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, filho de Kelpis ele é, ele fez a pirâmide de Gizé. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, virou faraó matar o irmão, mas tem gente que acha que não. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, construiu a esfinge que não cai pra homenagear seu pai. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, seu irmão foi apunhalado, quer que refor seu legado. Seu nome é Gedefré, ele veio do Egito, virou um personagem misterioso, por seu filme foi destruído por um invejoso.